Bom dia, tá 3566, GLS, baixo travado, vai passar o estéreo. Copiado, tá muito bom dia. Continuando na aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardando a pista. Gate é o Uno Uno, gate 11. Alfa Juliette para o 1-3-2-4. Dá 3193 para cópia. 3193 na sua escutação para chegar mais direto. Está autorizado o Galeão, nível é o 380. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercept EUP November 857 até Porto Seguro e após conforme o plano. Controle 1935 e o transponder é o 5150. Concordo para o Galeão, nível 380 autorizado. Sai na 10, direita após da El Leda Bidev, EUP November 857 Porto Seguro, apresilou 16 Group, apresilou 14. 1935 na primária do controle, acionando 5150, TAN 3193. Tá correto, TAN 3193, e chame pronto para puxar esse lá. Reportaremos, obrigado. C28, contato radar, suba para o nível 330 na saída Puca. 330 Puca, poderia pular Aracaju, se ela presente? Mantém ainda a saída, web 5728, Cogeão, cruzar 2000 pés autorizado para o Djamo, web 5728. Ok, após 2000, Djamo. Passaredo 2230, chame Centro Recife 125 decimal 1, corrijo, 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0, Passaredo 2230. 388-260, bravo. Sou localizador, Campa Vista, Mercedes 1. Web 6721, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 8862. 1697 autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. É ILS7 Gol, chama estabilizado no loco. Controle, por favor, boa tarde, Gol 1328, informação no Pampa, passa nível 200 para nível 150. Boa tarde, Gol 1328, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 080, QNH no 013. Prossegue via chegada Mari para 080-101-13-1328. 1941 autorizado para o ID, TAP. TAP, desce para o 6000, confirme o 941. Desça para o nível 050, Gono 941. 050, 941 para o ID, TAP. A escuta propósito, né? Adesão. Tá 3566, seu solo 00, direita 1219. Beleza, amado. Objet 6721 no vento 16, 0 grau 7 nós, livre pouso, pistão 10. Livre pouso, capiteira 10, 621. Solo tá 3566. 3566, táxi lento pela Alfa e mantém a posição na cidade de Juliette. O seu gate é o 10, porém encontra-se ocupado pela aeronave da companhia. De Alfa via Juliette, táxi lento para aguardar o 10-3566. Eco Mike Tango, boa tarde, prossiga. Ok, tem o plano já no sistema. A radial é a 300, o senhor deseja sair no corredor Axé ou prossegue para o corredor Forte? Ok, tá autorizado então, o voo de aerolevantamento, Salvador, Salvador, 1000 pés, corredor Axé, após Bonfim, decola da 17, com curva à direita, 1935 controle, 186 a torre, e o transponder, acione 5142. Cotejamento e aguarde para acionar. É, qual o hangar que se encontra? Está no pátio 4? Confirme. Ciente. Chame a torre para acionar. Vai ajustar no 0 no 3. Solo da Tan 3193 para o pushback estacionamento gate 10. Autorizado, Tan 3193, chame táxi. Bem, reportaremos táxi 3193. Tango, transmissão muito baixa. Cheque equipamento na bata livre acionar chame táxi. Salvador, Papa Tango, Serra Tango. Whisky Serra Tango, autorizado acionamento e táxi, me chame para ingresso. Vai iniciar o táxi do Whisky Serra Tango. Chame para ingresso. Vou reportar para ingresso, Serra Tango. Webjet 6721 no solo ao 02 direito 219. Direito 219, gente. Torre, confirme o vento de Serra Tango? Confirmo, 150 graus, 7 nós. 1507, o de Serra Tango. Torre, 198, decimal 6. 18669. Toquei, nós temos uma aeronave de transporte de enfermo que terá prioridade para a decolada 197. Aguardando para o táxi na bata, é como é que estamos? 721, prossiga pela Alfa, boa tarde. Reporte antes da DAC 6 Kilo. Alfa, reportará antes da Kilo, é bem 721. De pronto, encerra a tona. Salvador, o nome é 97, final no zero, embaixo gravado. 697, uma boa tarde. Continua a aproximação, tem livre pouso. Pista 1 no zero, vento no 3, 0 graus, 1 no 0 nós. Chegou 11 horas, 1 no 2 milhas, 1 oposto, cruza nível 055 para o nível 065, tipo 16 na Skyline. Matarás nível 080, voo no 328. Já, Celso? Bom, bom. Alô, Amorim. Fala. Próxima quilo, é bem 6721. Ok, 6721. Ingresse agora na táxi 6 quilo e prossiga o táxi pelo pátio 3 e aguarde para ingresso no principal. Quilo, pátio 3, aguardando para ingresso, vai 6721. Roterno 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, até a volta, senhor. O azul 4089, pronto para o táxi para o B70, autonomia 4 horas, alterna com fins. Gente, azul 4089, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 18.6, ajuste padrão, boa viagem. Ajuste padrão, direita, ponto de espera 10, torre 18.6, bom dia, 4086, 89. Passou November. 3144, acione a identificação na proa de mar e desça para nível 100, QNH 1013. Desce para o nível 100, uma centena, Tan 3144. 3193 da Tan, céu 83 a bordo, 350 Guarulhos. Gente, tá 3193, táxi até o través do portão meia dúzia. Através do meia, na sua escuta, 3193. Boa tarde, eu vou 954 para Campina Grande, informação November, pronto para a cobra. Web 6721, autorizado, gate 4. Portão 4, 6721. 1924. 1924, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 6, obrigado, boa tarde. 141 no direita para 070, para interceptar final ILS X-Ray pistão na 0. Gate 070, reportar essa brisada, 941. Espera da 10, chame a torre 18.6, o ajuste 10 no 3. 1013 agora, via pátio Índia 18.6 na ponto espera da 10, tá 3193, tem um bom dia. Boa. O tá 3566, após o verbo da companhia deixar o eixo da Juliette livre, tá autorizado o gate 10, 10. 4 na final da debaixada agora. 924, boa tarde, continue na aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, boa. 924. localizado, nível 360. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge a Pesulu 16 até Belo Horizonte e após conforme o plano. O controle 119 decimal 35 e o transponder é 5141. Autorizado 360 para Congonhas, decola da pista 10, curva direita, perfil da El Leda, depois DCT Bridge. Bridge intercepta Pesulu 16 até Bravo Hotel Zulu. E a partir de lá, conforme o plano, 1935, controle Salvador, 5141, transponder, então é 3605. Correto, então 3605 e chame pronto, para o pushback e acionamento. Chama de abrir. Salve, Gol. 1697, ligou? 1697, boa tarde, tá? Se vier Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1697. 1754, cópia. Cópia, pronto. Bono 754, Campina Grande, autorizado, nível 390, via Pesulu 10 até Nilma, e após DCT, Campina, o decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 35, e acione 5160. Bono 941, chame torre 198, decimal 6. 386, gol 941, boa. 3660, desça via para 2000 pés, QNH 1013. Descendo via, 2000 pés, QNH 1013, tá 3660. 4, chame pronto para puxar e acionar no gate 2. Tem livre decolagem da pista 107, o vento 150 graus, 12 nós. Decolagem, certo. É como é que estão autorizados acionamento Sami Taxi. Como é que estão está autorizado táxi, me chamem para ingresso. Salvador, um cordial boa tarde, está 3193 como número 2 no ponto de espera próximo. Boa tarde, 3193, mantenha o ponto de espera aguardando. 3193. Voo 924, seu solo foi 09, direita, irá prosseguir o táxi via Alfa e reportará antes da Juliette na frequência de 121, decimal 9. Alfa, Juliette, está informando 29 antes da Juliette. Voo 924, informa turbulência aerográfica na curta final da 01, voo 924. Curta final, ok, sente. Copiado, Mactango, mantenha a posição aguardando. Externo, baixado, travado visual, gol 941, sente a turbulência orográfica na final. 7, ingresso Juliette para 01. Juliette para 01, 1697. 1941, sente que passou externo, continue na aproximação. O senhor tem livre pouso na pista 10. O vento 150 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, 1941. Esqueci a Tango, some o controle 19, decimal 35. Ou esqueci a Tango, 1935. 1935, encerra Tango. Índia November Alfa Lima, tem pista 107. Controle Salvador, é o Papa Tango, Serra Tango. Tango, Whisky, Serra Tango, contato radar, suba para o nível 060 na saída Momo. Ao cruzar 3 mil pés, autorizado direto Feira de Santana. Proa de Momo, 060, após 030, autorizado Proa de Santana, Whisky, Serra Tango. 1328, autorizado. Final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS. Portará estabilizado, gol no 328. 3660, autorizado, final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Portará estabilizado, final ILS, X-Way, então 3660. 3144, desça via para 2000 pés, o QNH 1013. Eu acho que a gente tá pouco espaço pra gente manobrar. Ok, a gente vai chamar aqui o Aranar da TAM pra ver se ele tem condições de estacionar um pouco mais à frente aqui. Muito obrigado. Muito grato. Não, por isso. Corrigindo, November Alpha, em Arizona. Copiado, November Alpha. Coordene aí que nós iremos autorizar sua decolagem, de modo o senhor ficar em espera visual no setor sul aguardando o cruzamento. Ok, então, aguardo em November Alpha. Zero, desça para nível 060 e reduza para 250 nós. 060, 250 nós, 6321. Salvador Bruce, good afternoon, SNS, 315. November Alpha, vento no 30 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 1 no 7, mantendo espera no setor sul. Ok, livre decolagem, mantendo espera no setor sul, November Alpha. Identity clear via both arrival to flight level 070-271013. Clear via both arrival, flight level 070-1013. Nove quatro um no seu solo, 013, direita 1219. Direita 19, 941, no boa. Uno 600, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 080, QNH 1013, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, para 080, chegada a Mari, via o voo no 600. Queita 0171, responder, está aguardando já no setor sul, em November Alpha. Olha o voo no 600. Uno 600, controle. Confirmeu, ajuste, QNH. 1013, o gol no 600. Grato. 322. Ali mantém não no 7, Mike Tango. Gono 328, vento 160 graus, 8 nós. Tem livre pouso, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, Gono 328. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Sim, compadre. Ok, está efetuando aqui o João 360 pela direita, em Gino Membrão. Vento 3660, chame torre 118, decimal 6. 18,6, boa tarde. Boa tarde. Olá, 354 no avião, no mantendo 230, na torre de Alagoinha, no ideal descida. 3491, na acione identificação, prossiga via chegada a Bonf, para o nível 080, QNH 1013. 080-1013, o altimeter. Pós ITAP, 3144, tá livre ILS, senhor? Afirmativo, autorizado final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, TAN 3144. Reportaremos estabilizado, TAN 3144. Doutor, tem livre o cruzamento do aeródromo da principal da torre, mantendo a proa, aguardando transferência para o controle. Ok, livre cruzamento do aeródromo, aguardando transferência para o controle, em Dinamina Alpha. 360 autorizado pro de Leda. O Aleda da presente 360-4089. 91 autorizado pro de Bonf. Pro de Bonf, 5491. Avião 3660 ILS da 10, mas está travado. Copiando, só 3660, continuando a aproximação, aguarda autorização de pouso na 10. Guarda autorização, 3660. Gono 3828, confirmando seu solo azul no meio, direita 121, decimal 9. Direita 219, 322. É 2003, reduza para 220 nós. 220, 320. E umas duas milhas. Agora pro de buraquinho. 06. Gente, tá 3605 no portão 612. Aguarde só um instantinho. Pra puxar, tem 09 da Gol que tá taxando a retaguarda. Assim que a mesma passa a retaguarda, tá livre. Puxar no 612 e chame táxi. Gente, após a 09 da Gol passar a retaguarda no 612, eu sou autorizado a chamar táxi pra 3605. Salve Salvador, boa tarde. Gol 1328, livrando a 6 escuta. Gol 1328, táxi via alfa, chamamento da Juliette. Alfa chamando a Juliette, 1322. Controle Salvador, boa tarde, Alfa Romeo, Indy November Alfa. Indy November Alfa, boa tarde, prossiga visual, corredor forte. Prosseguindo visual, corredor forte, November Alfa. Solo Salvador, 1974, pronto para táxi, POB 69, alterna Porto Alegre, 4 horas e 15 de autônomo. Trip C4, 10. Espera da 10, chame a torre, 18,5, ajuste 10, 13. Boa viagem. Tem para o táxi à direita, chamar a torre, 1936, no ponto da 10, voo 1974, 13. Tenemia 320, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Encontrar no localizador, 6320. Lima Alfa Romeo, serviço radar terminado, chame controle ILEL, tem 120, decimal 1. 0 graus, 10, nós em livre, decolagem da pista 17. Tenemia 6315, descend via to 2000 feet, altimeter 31013. Ok, descend via 2000 feet, altimeter 1013, Tenemia 6315. 1600, desça via para o nível 050. Via para o 050, gol 1600. E novamente, Airbjet 6721, agora cópia Fortaleza. Está autorizado, Fortaleza, 6721, no nível é o 330, via Cezulu 19, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, interceptar Cezulu 19. O controle 19, decimal 35, acione 5155. 8 decimal 6. 8 6, obrigado, boa tarde. Professor Salvador, boa tarde, para passar a ver como é que está tudo. Papa Tango, Eco Mike Tango, prossiga visual corredor axé, mil pés. Será mil pés, espera. São 3193, vento 130 graus, com 9 nós sem livre, decolagem pista 10. Táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 087. 144 estabilizado, 1,5 milha para o Índia Serra. Copiado, Tan, continue na aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Tan, 3144. Tango, plano instrumento cancelado a 21, desça para altitude de tráfego em Feira de Santana, em Salvador, QNH 1013. Autorizado, descida, altitude de tráfego, ajuste 1013, Luiz Serra, Tango. Salvador, Eco Mike Tango. Eco Mike Tango, controle. Poderia me autorizar já a solução 2510 e afastar na radial 300? Negativo, manter o corredor axé, o Eco Mike Tango mantendo mil pés. Mil pés axé. Zona 44, vento no 50 graus, 7 nós, sem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10 para o 3144. Roger, you clear. Heading 240, Oceanet 6315, could you confirm how many miles? Controle uma boa tarde, tá 3193. Salvador, na frequência 119.35. Check to the position, vou fly direct pillow. Now, turn at 60 on Roger. Voo 600, preparação para sequenciamento, curva esquerda para 010. O limite é o localizador e reduza para 2209. Esquerda para 010, limite é localizador 2209. 3193, contato radar, suba para o nível 380, Pro Odileda. Pro Odileda 380, 3193, obrigado. 4089, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Chama Centro Recife 251, alterna 3325. Bom dia, 4089. Localizador 6320. São pushback na 06? Ok, tá 3605, aguarde só um instantinho. Ok. Bono 600, desça para 3000 pés, QNH no 013. 3.013, gol no 600. Diz que Serra Tango na Natal conhecido no setor, frequência livre para a coordenação. Vendo 2. Tá igual, tá um pouquinho mais chiado. Esse aí, eu tô 3.005. Obrigado. Portion 6315, could you confirm clear for ILS? Today 6315, you clear. ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Que report established on the localized, China 6315. Bono 600, corre direita, proa 090, para interceptar final ILS X-ray, pistão no 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Direita 090, 2000 pés, reporte estabilizado, voo Bono 600. Da Juliette. Taxi via Alfa, reportaremos antes da Juliette, então 3144. Pois é, você, né? Está autorizado. A linha em manter na pista 10. Primeira mão no pouso, a linha em manter no voo no 144. Ok. Taxi para 3605, 149 a bordo, no dia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Utilizado táxi, TAN 3605 pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste é 10 na 3, boa viagem, o 3605. Gente, via pátio e Índia, ponto de espera da 10, 186 torre, ajustado 1013. Obrigado, bom trabalho, senhor, bom final de semana. Realmente para toda a tripulação. Não. Localize. China 6315, contact Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, thank you. Autorizado, Indiana November Alpha. 1500 pés, Indiana November Alpha. Como é que Tango autorizado interceptar radial 300 de Salvador, aguardando ainda subida para. Corrigir autorizado, subida para 2500 pés, como é que Tango? Salvador é o Mike Hotel Alpha. Confirmando, autorizado, subida para o Ecomec Tango. Afirmativo, olha como é que Tango e interceptar radial 300 de Salvador. Afirmativo, por enquanto essa magnética tá boa pra mim, tá? Certo.